Três em ponto. Olá Portugal, olá mundo, cá estamos nós de novo, 3 em ponto. É verdade, 3 em ponto. Ora, boa tarde também da minha parte aos ouvintes, como puderam ouvir, a Adriana. Sim, sou eu. Pronto, e eu não sou... desisti do projeto. E eu sou o Carlos Bonaparte, também para quem não me conhece. É difícil isto, deve-se uma Bonaparte e tal, mas pronto, poderá ver que ainda não me conheça, sou eu, Carlos Bonaparte. Pois era, na passada semana não tivemos programa, e eu vou explicar aos ouvintes porquê. Muito honestamente, tivemos, a emissão foi gravada, foi tudo preparado como devia ser, problema. Tivemos um problema numa intervenção importante, que neste caso era a última, e que acabou por inviabilizar a ida do programa ao ar. O que acontece? Confiamos nas tecnologias, neste caso fui eu que confio nas tecnologias, e qual não é o meu espanto quando me percebo de que realmente a última gravação não estava em condições de... Pronto. Portanto, apercebi-me demasiado tarde, não foi possível exibirmos o programa, porque de facto não havia nem despedidas, nem informações, nem nada. E o que vai acontecer é o seguinte, oh Deus, o que vai acontecer hoje é algo inédito. Claro, só podia ser no 3 em ponto, é que faço este tipo de coisas. Exatamente. Inéditos. Pontos especiais, portanto. Claro. Então, o que vai acontecer é o seguinte: aquilo que os ouvintes vão ouvir depois de um pequeníssimo intervalo serão duas das três intervenções que deviam ter ido para lá no dia 8 de setembro. A última intervenção será nossa. Ou seja, será nossa. Será do dia 15, ou seja, gravada. Exato. Especificamente. Porque acho que todas as intervenções são nossas, mas pronto, está bem. Sim, isso é verdade. Mas pronto. No evento. Sabes que. Pronto, eu. Não, eu por acaso hoje até não estou muito inventivo. Que é até algo que me preocupa, porque eu costumo sempre dizer, sei lá, em três intervenções, sete ou oito disparates. E tenho a impressão que não vou dizer assim grande coisa em termos de disparates hoje. Não me sinto muito inspirado, não sei o que é que se passa comigo hoje. Estou assim um bocadinho. Estou sério. Tens que Eu não. comer algumas alcagoitas. Pois não sei. Começaste a Acho. pensar o que é isso. Provavelmente até gostas. Prefiro. Não, pelo nome prefiro nem. Digo, não gosto, pronto. Não gostas? Ah, não. Ai, não gostas de amendoins? Gosto, mas de Ah, alcagoitas não. alcagoitas é amendoim. Já percebi, mas. No Algarve chama-se alcagoitas. Não, Bem, não podia ser outra coisa qualquer, porque nos podia. Açores, neste momento podes ter aí muitas fezes na tua cabeça. Pronto. Isso é que é. Preocupações? Ah, bem. Mas pronto, os açorianos são inventivos, então. São mais inventivos do que eu, pelos Então. vistos. Mas sabes que há uns tempos houve uma reportagem. Já há um certo tempo, que isso até foi comentado, houve uma reportagem ou da RTP Açores, ou que depois passou na RTP dos Açores, e eles puseram legendas quando os Miquelenses, havia pessoas de mais idade, os Miquelenses estavam a falar, e eles puseram legendas em baixo. Minha nossa, eu sei que eles são super difíceis de se entender, mas não é preciso legendas. Pois, mas a RTP pôs legendas. Podes, se tivesse como eu tive no quinto ano, uma prof de São Miguel a dar estudos sociais e que nós não entendíamos uma palavra do que ela dizia, e depois ela, coitada, como acho que era o primeiro ano a dar aulas no continente, né? O que é que ela fazia? Dava-nos as perguntas e Chegava as sempre para respostas trás. dos testes. Não era bom. Ah, bom. Eu pensei que ela chegava, como era a primeira vez, pensei que chegava uma hora atrasada. Não, dávamos as perguntas e respostas dos testes, resumindo, concluindo. Todos a turma passaram, claro. Mas nós não entendíamos uma palavra do que ela dizia. Pobre. Só mesmo escrito, porque falado. Ela falava muito rápido e depois tinha o sotaque muito pronunciado. E... coitados de nós, 10 anos, 11 anos, 12 anos, com uma açoriana à nossa frente. Ok. Realmente. Está bem. Pronto, então vamos fazer o seguinte. A partir de agora há um pequeno intervalo e depois desse intervalo, tudo o que vamos ouvir, tudo, exceto a última intervenção, ou seja, nós do dia 15 ainda voltamos, nós do dia 8 não nos despedimos porque nós do dia 15 vamos voltar e portanto vamos fazer tipo qual Doraemon, vamos fazer uma viagem ao passado. O Doraemon é que tem aquela máquina do tempo e nós vamos fazer então essa viagem na máquina do tempo para o dia 8 de setembro, isto depois de um pequeno intervalo, portanto, mas nós ainda voltamos, como já sabem, nós ainda voltamos com a intervenção do dia 15. Não há muitas coisas a contar hoje, mas de todas as formas fica o registro. No dia 15 vamos voltar depois de um outro pequeno intervalo, até para ser mais fácil de se aperceberem. Depois de um outro pequeno intervalo vamos voltar para a última intervenção do nosso programa. Até lá, o que vão ouvir era o que devia ter ido para o ar no dia 8 de setembro. Pode ser? Pode ser. Então, pronto, já voltamos. Vamos então à emissão que devia ter ido para o ar no dia 8 de setembro. Até já. Até já. No Canal Um gostamos de lhe trazer programas únicos que façam ainda mais companhia. Marcos Rangel apresenta Bate-Papo Musical, um programa de palavras faladas e musicadas onde são abordados diversos temas e rubricas. Abra portas à boa disposição com Bate-Papo Musical, todas as terças, às 10 da noite, no Canal 1. De segunda a sexta-feira, o Canal 1 apresenta Caminho Santo, um espaço radiofónico de cariz religioso destinado sobretudo aos seguidores da Igreja Evangélica. Durante 30 minutos, o pastor Lincoln Galvão apresenta novidades do Brasil e do mundo no que a Igreja Evangélica diz respeito e lê também cartas e e-mails enviados pelos ouvintes. Caminho Santo, de segunda a sexta-feira, entre as 10h30 e as 11 da manhã, no Canal 1. Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do 3 em Ponto, edição para este domingo, dia 8 de setembro de 2013. Ora, na semana passada não houve e não houve 3 em Ponto, ou seja, houve edição de 25 de agosto, e daqui a alguns problemas técnicos que acabaram por gerar, enfim, que provavelmente ficassem disponível por muito tempo, portanto ficou sem efeito. Ficamos então com a transmissão para dia 1 de setembro, mas já cá estamos. E já cá estamos então para mais uma edição deste 3 em Ponto. Que tem, neste caso, duas personagens, e que personagens, não é? Eu e a Adriana. Olá, Adriana. Olá, Carlos, tudo bem? Tudo bem. Olá, ouvintes. Olá, Portugal. Olá, mundo. Cá estamos nós, mais uma vez, a chatear-vos a moca, por assim dizer. Penso que não. Mundo, já agora, só por curiosidade, mundo, só o planeta Terra ou alguém que nos está a ouvir em Marte? Nós... Pode ser. Alguém que esteja na Lua, por exemplo. Os astronautas estão lá. Por exemplo, ouvir a Antena Web, é? Pronto, há planeta também, pode ser. É, planeta, mundo, vai dar tudo ao mesmo. Pronto. Mas pronto. Hoje queres dizer algo aos nossos ouvintes, não é? Sim. Portanto, queria fazer uma pequena homenagem aos bravos bombeiros, aos 7 bombeiros que faleceram nos incêndios deste ano, em agosto, e também dar forças às suas famílias e também às famílias daqueles bombeiros que ainda estão internados e a lutar pela vida. Uhum. Fica o registro, fica a homenagem. Sabes que eu, por acaso, tenho, como é que é dizer, eu acho que é importante, as pessoas muitas vezes se lembram dos bombeiros nesta altura, e depois, eu sei que isto é de senso comum, ou seja, ninguém tem consciência disso, mas é, acontece e pronto. É que as pessoas só se lembram, acima de tudo, dos bombeiros, em termos gerais, não estou aqui a particularizar, só se lembram dos bombeiros de forma geral, na altura, na chamada época de incêndio, que eu já ainda percebo qual é que é a época de incêndio. Porque quando eu nasci não havia época de incêndio, havia incêndios no verão, não havia época de incêndios, não é? Mas pronto. E depois chega a altura de setembro, outubro, novembro e tal, e por aí fora, até chegamos a maio do ano seguinte, e as pessoas esquecem-se que os bombeiros existem. Eu acho que é importante fazermos uma homenagem aos bombeiros, não uma vez por ano, como, ou duas vezes por ano, como eu vejo fazer-se em tudo o que é comunicação social, em tudo o que é vida cá fora. Acho que é importante fazer homenagem aos bombeiros, enfim, durante todo o ano, porque, como é que é dizer, no verão morreram 7 por causa dos incêndios. A culpa nem é só dos incêndios, a culpa até começou por ser da comunicação social. Mas pronto, época de incêndios. E há muitos mais que morrem durante todo o ano. Quando vão salvar pessoas, quando há às vezes um incêndio em alguma casa, quando há um acidente qualquer, quando há alguém que... Há tanta coisa. E as pessoas... Aliás, a comunicação social nem sequer noticia isso. Exato. Portanto, por isso é que eu... não disse nada, deixei para o fim, porque é, deixei a minha opinião para o fim, porque é, as pessoas lembram-se, na sua esmagadora maioria, dos bombeiros uma ou duas vezes por ano, que é, ou uma altura do ano, que é na época de incêndios, uma coisa que surgiu em 2003, já agora. E já agora também, pronto, peço que, se as pessoas tiverem possibilidades, por que não se fazerem sócios dos bombeiros da sua zona de residência, que afinal é uma ajuda que lhes dão para muitas das dificuldades que muitos deles passam, em termos de falta, às vezes, de material, da gasolina ou gasóleo para os carros, o próprio material deles, da roupa que vestem, muitas vezes há bombeiros que são os próprios que têm que comprar os capacetes, tem que comprar as botas de proteção, tem que comprar os casacos que usam para ir combater um incêndio, para ir para um acidente. Portanto, acho que isso era completamente desnecessário se o nosso Estado ajudasse. Mas já que não ajuda, as pessoas que sejam mais solidárias com eles, porque eles também precisam, porque dão a luta, dão a vida por elas e por quem precisa deles. Portanto, pronto. É isso. Okay. E já agora é a época de incêndios, é a época balnear e há outras épocas também que inventam, não sei porquê. É que as época zonas balnear. Estão lá sempre. Não, é época balnear, eu até entendo. Pronto, é bom ir é uma altura especial para ir à praia. Mas porquê? A praia está lá sempre. Claro, mas é uma forma de incentivar ao turismo. Incentivar, por isso é que se cria uma época de... Não é? Porque é que se fala nas frutas da época? Quando se fala em frutas da época, ok, é porque só existem naquela altura, mas é uma sobrevalorização daquela de determinada fruta naquela altura do ano especificamente. Porque tu hoje em dia não tens frutas da época. Tu hoje em dia tens frutas todo o ano. Sim. Ou são mais naturais, ou são mais à base de estufas e coisas do género. Mas nós temos hoje morangos, maracujás, temos o ano todo, não é? Ou seja, agora cá está, o facto de ser é fruta da época, valoriza mais aquele produto. O que é que acontece? Quando nós estamos a criar uma época de incêndios, estamos a sobrevalorizar os incêndios. Portanto, para os incendiários, é para todos aqueles que estão... Ah, isto é a nossa altura. É a nossa altura, agora estavam para incêndios, está na nossa altura, agora está na nossa altura. Vamos lá, até porque isto agora é época de incêndios, está aí todos os meios mobilizados, televisões e tudo, todos falam na época de incêndios, não é perfeitamente natural que eu agora me metesse e vá pegar fogo a uma mata, Não posso esperar que chegue o verão, porque depois já fica fora da época e aí já é uma chatice. Mas é assim, é como ir à praia. Epá, pronto, olha, já passou a época, olha, não fui à praia este ano, vou no próximo. Se calhar ainda vão apanhar uns bons dias de que poderiam ir à praia, umas boas tardes, etc. De novembro, outubro. Mas não. É, aquela época passou, já não dá grande vontade de ir à praia. Pronto, fica para o ano. É com a mesma coisa, olha, este ano quis pegar um incêndio, mas eu ateei, mas aquilo não pegou, eles lá vieram e apagaram rápido. É, chatíssimo, para o ano faço o maior. Mas é assim, isto foi, mas é assim. Por isso é que eu digo a culpa da comunicação social, em geral, porque deu ênfase, e atenção porque isto, fala-se da época de incêndios, como é lógico, mais do que se fala da época balnear, ou seja, é a época mais importante do ano, é a época dos incêndios. Ah, e o Natal, porque somos todos bonzinhos e irmãos. Mas tirando isso, é a época dos incêndios é mais importante. E claro, isto, com o mediatismo destes, claro, todos aqueles que sejam um bocadinho mais, têm um bocadinho mais sede, enfim, não é? Vai na volta e cá está. Pega um fogo para... pronto. Eles não podem ser reconhecidos pelo trabalho que fazem, não é? Mas pelo menos a comunicação social está lá. Pelo menos, enfim. Ai, é o nosso fado, não é? É o nosso fado. É o nosso fado porque a seleção musical de hoje é de fado. Exato. Por isso é que eu também dei aqui a deixa, este gancho, que foi assim um espetáculo, porque é o nosso fado. Nós aqui falamos de tristeza e tal e coisas, e é o nosso fado. Mas não o nosso destino. Exatamente. Não, não há lá o ai destino, aqui não passa. Yeah. Então, vamos lá às duas primeiras de hoje. Que eu, por acaso, gosto muito logo da primeira. Acho que é uma música até muito gira. Mas... é. Que é a Aldeia da Roupa Branca. Aldeia of White Rope. E é da Beatriz Costa. E segundo... a música do António Zambujo. Ni a Parade Confession. Em português, nem às paredes confesso. Então, e o que é que tens a dizer-nos sobre estas duas músicas? Da primeira música da Beatriz Costa, tenho a dizer que Beatriz Costa é o pseudónimo de Beatriz Conceição, que morreu em 96. Esta música é de 39, do último filme que ela participou, também chamado Aldeia da Roupa Branca, filme esse de Xianca de Garcia. É as únicas coisas que... que sei, apesar de saber que Beatriz Costa fez muito teatro, principalmente de revista, também fez algumas peças no Brasil. Pronto, era mais artista de revista, teatro de revista, fez outros filmes. E com o Vasco Santana. E pronto. E pronto. E pronto. E sobre o Nia Parade Confession? Para ser mais engraçado, do António Zambujo, eu conheço a música nem às paredes, confesso, mas não tenho, mais, não tenho nenhuma informação. Ah, pronto. Para ser fora de comum. É, exatamente. Então, esta música faz parte do álbum Even Even, é a faixa número asterisco asterisco. E é de um cantor que já tem 5 discos lançados. O último foi lançado neste ano, 2013. E é uma das vozes que tem vindo a ganhar cada vez mais repercussão no fado. Pois é. Um género que tem... eu ia dizer tanto de português como de estranho, mas é a mesma coisa. Portanto, tem muito de português, realmente. Tem muito de português, tem muito aquilo que é nosso. E, portanto, vamos conferir aqui estes dois temas... Nem às paredes confessas. O segundo, o primeiro, diz. E já agora, o que é que nem às paredes confessas? Pois, se nem às paredes confessas, quanto mais aos nossos ouvintes, não é? Então, pois. Mas já agora tu podes contar, não? O que é que nem às paredes confessas? Conta lá. Eu? Não confesso nada às paredes, porque as paredes têm ouvidos. Pronto. Portanto, aos nossos ouvintes também não, porque também têm ouvidos. Exato.

as paredes, confesso. E até aposto que não gosto de ninguém. Podes rugar, podes chorar, podes sorrir também de quem eu gosto. Nem às paredes confesso. Papirari, darararirara, papirararirara. Podes rugar, podes chorar, podes sorrir também de quem eu gosto. Nem às paredes confesso. Bem-vindos de volta. Bem-vindos de volta agora. Esta está boa. Bem-vindos de novo ao nosso programa. Cá estamos. É, ainda estamos por aqui. E ainda bem que o tema de hoje é fado. Há uma coisa que eu não percebo. Tu conheces alguma Gisela? Gisela João? Não. Pois, sabes que ela é líder de, ou foi recentemente líder de vendas aqui em Portugal? Ah, foi? Foi. Como é que eu não sei? Eu já tantas pessoas a quem eu pergunto, ninguém a conhece. Eu também nunca ouvi falar esse nome. Eu sabia que a indústria em Portugal estava mal, mas não sabia que uma pessoa que vende meia dúzia de discos que fica em primeiro lugar, pronto, é porque dos outros o máximo que se comprou foi 5 discos nesta semana. Está bem, pronto. Não, é porque há uma insistência. Eu sério, se eu acreditando que há. Que acreditando que os espíritos existem, que há a vida depois da morte e tudo mais, eu, se fosse a Amália Rodrigues, dava uma lição a estes senhores, porque não deixam a mulher em paz. Já morreu há 14 anos e ainda não há procura de uma substituta da Amália. Não sei porquê. A Amália depois... é só uma. Acabou. Exatamente. E depois, como qualquer um, não é? E depois esta Gisela João deu uma entrevista à TVI, que é grande exemplo. Foi logo ao pior canal de televisão, mas pronto. Aquilo, sim, é um canal. Tá? Basicamente ela fez... Tentou imitar na postura a Amália Rodrigues. Eu sou muito simples, só gosto é de cantar. Ai, eu nem me preocupo se faço, não é, se faço sucesso, como que ela disse. Ai, para mim é uma surpresa, e porque não sei o quê, porque eu sou muito simplesinha, eu sou tão humilde, sou. Eu tenho o mesmo sangue que a Amália, só faltou dizer isto. E depois as pessoas perguntam-me porque é que eu gravo os sofados que já existem. Ah, porque eu acho que nós já temos tanta música boa antiga, não é preciso fazer nova. Ai. Isto. Ok. É isto, nosso património imaterial da humanidade, é a melhor coisinha que temos. Sei lá, tornem António Evo. Eu acho que António Evo tem muito mais condições de ser património imaterial da humanidade. Por estar na internet, portanto, não é material. Eu acho que tem muito mais condições de ser o nosso património imaterial da humanidade do que propriamente o fado. Mas pronto, está bem. Interesse é turística e tal, estamos em crise, é bom. Enfim. Mas pronto, não entendi como é que estas Gisela João. E depois, realmente, a rapariga tem 22 anos, a rapariga canta bem. Eu não digo que não canta bem, canta bem. Mas daí até fazerem dela uma nova Amália, como já quiseram fazer com a Marisa, era a nova Amália Rodrigues e não sei quanto. Ai, enfim, coitadinhos. Por acaso nunca ouvi falar na Gisela João. Mas pronto, que tenha muito sucesso. Pois, eu também espero que sim, tenha muito sucesso. Com ela, não com a fama da Amália Rodrigues, mas pronto. Exatamente, tem sucesso pelo trabalho que ela passa e, se possível, com músicas novas, mesmo que não seja ela a escrever ou a compor, mas que sejam músicas novas e não que se aproveite da fama dos outros para subir ao maré, não é? Porque eu podia fazer um programa diário de 2 horas com versões de temas originais. Ou seja, um programa de fado 2 horas diárias em que a única coisa que eu vou fazer é... Ora bem, nós aqui vamos escutar todo tipo de versões menos original. E tinha material para isso. De cada música. Assim, mais ou menos conhecida, há pá, 300 versões diferentes. Pois? Mas aquelas mais conhecidas, há pá, umas 1000 versões de cada... Enfim... As mais conhecidas, depois a gente descobre de repente uma que pensa que é original, mas vai haver ainda uma outra mais antiga. E portanto, realmente assim é complicado. Mas há aquelas versões que são tão boazinhas, tão boazinhas, tão boazinhas, que matam a original completamente. Dá vontade de chorar, dá. Dá vontade de chorar. Mas pronto, enfim. No comments. Ora bem. Próxima música é feita a pensar no aeroporto, do António Pinto Basta, e depois os maridos da... É? Não. Nada. Eu já sei o que tu ias dizer. Não. Pensei no mesmo. Eu não sou maluco. Eu não sou maluco. Não. Olha os dois. Olha que dois. É, enfim. Até não é? Os putos não são. Enfim, não tens. Não sei. Mas também não sei porque é que no feminino tem um significado e no masculino tem outro. Mas pronto, ok. O homem que é o homem, está sempre assim mais. Não interessa. É, mas pronto. Isto para dizer que. Ah, agora a segunda música é do Carlos do Carmo. O que... Sabes porquê que o Carlos do Carmo... isto é uma piada assim, sem piada nenhuma, mas pronto, eu digo na mesma. Sabes porquê que o Carlos do Carmo ainda canta? Não faço uma ideia. Porque quando foi lá o tsunami de 1755, não caíram nem a Trindade, nem o Carmo. Ah. Por isso é que ele ainda canta. Quando o Carmo cair, coitadinho. Pronto, é por aí. Ah, enfim, ora bem, António Pinto Basto, agora a sério, António Pinto Basto, lá a música do aeroporto, que se chama O Portela, era que é o aeroporto da Portela, não tem nada a ver com o aeroporto, mas pronto. O que é que tu sabes sobre esta música? Se é que sabes alguma coisa? Do António Pinto Basto, portanto, ele é fadista e engenheiro mecânico, estás a ver o António Pinto Basto, engenheiro mecânico. Uhum. Ele também pertence ao grupo Quatro Cantos, que fazem, portanto, vão buscar músicas antigas, recriam as músicas antigas, os fados antigos, para não serem esquecidos. Uhum. E mais nada. E sobre os putos do Carlos do Carmo? Sobre os putos, não é? Que eu já me perdi na lista. Ok. Os putos do Carlos Carmo. Bem, o Carlos Carmo, como toda a gente sabe, é pai de Gil do Carmo e acho que mais dois. Mas Gil do Carmo é mais conhecido. E é filho da Lucília do Carmo. Ah, sabias? Okay. Não. Pronto. Mas eu digo, é filho da Lucília do Carmo. Ok. Carlos do Carmo participou na Eurovisão de 76 e uma coisa interessante e espetacular disse que ele foi à Eurovisão de 76 porque no festival desse mesmo ano da RTP ele foi o único concorrente. Exatamente, por isso é que ele lá foi. Pronto. Pois, realmente, na altura... E é engraçado que o tema que fez mais sucesso não foi esse. Não foi... Não foi o Flor de Verde Pinho. Foi o No Teu Poema. Ficou em terceiro lugar, acho. Uhum. Mas foi uma coisa interessante ser o único concorrente ao Festival da RTP do ano de 76, por isso é que foi a Eurovisão. Pois, aliás, repare, ele não foi provavelmente o único concorrente. Só que o que aconteceu foi, eles entenderam que o que era para avaliar era a qualidade da música, não da interpretação. Ou melhor, ou seja, não do intérprete em si, era da música. E daí que escolheram sempre o mesmo intérprete, porque acharam que o mesmo intérprete é, ou seja, bastava um intérprete para cantar as músicas todas, bastava um intérprete para... aquilo foi quase um concerto do Carlos do Carmo. Bastava só isso, mais nada. Por isso é que ele foi o único, mas foram 8 músicas, ou acho que foram 8 músicas a votos. Não faço ideia, em 76 ainda não era nascida. Pronto, ou 8 ou 9 músicas, o que é que foi? Mas acho que foram 8 músicas que foram a votos. E ganhou lá a Flor de Verde Pinho, mas houve mais duas, aliás, houve mais 7 músicas e houve mais duas também que se sobressaíram. Uma já não me recordo, outra foi o teu poema. Tu já? Então tu não és mais novo que eu, oh, Carlos. Eu já tenho 87 anos. Oh! Ah, eu já sou. Isto tu és mais novo que eu. Portanto, não aparento. 86 não eras nascido. E eu não aparento porque, pronto, porque vou todos os dias lá ao meu cirurgião e tal, já que não aparento ter, exatamente. Sim, sim. Todos os dias é Botox. Qualquer dia não tens expressão. Exatamente, eu qualquer dia. Por isso é que na rádio ninguém me vê? Porque depois assustavam-se. Não dava por isso. Mas não, já tenho 87 anos a caminho dos 88. Oh. Quer dizer, eu e tu estamos a caminho dos 88 anos. Esperemos lá chegar. Sim. Até nós estamos. Ainda falta muito, mas estamos a caminho. Estamos a caminho. Falta para aí uns 50 e tal anos, mas pronto. Pois, é mais coisa, menos coisa. Para mim ainda faltam 61, mas pronto. Portanto, como vês, mas não deixa de ser possível. Tens a ver como és mais novo que eu. Pronto, está bem. Ganhaste. 1-0. Então vamos lá às musiquinhas. Atenção, porque depois eu também tenho algumas novidades para vos dar em termos de programação. Já tinha novidades para dar na semana passada. Não dei porque, pronto, não houve programa. Quer dizer, houve o 25 de agosto. Mas dou então esta semana as novidades que tinha para vos dar daqui a um bocadinho. Então, para já, vamos à música. António Pinto Basto com O Portela. Venha à janela. Até já. Até já. Oh Portela, vem à janela. Oh Portela, vem à janela. Que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Oh Portela, vem à janela. Oh Portela, vem à janela. Que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Assim pedia toda a gente lá na aldeia, que se juntava mesmo em frente à sua casa, sofrendo aquele quem espera desespera pelo roxinol que não mais abria asa. Longe à noite toda a gente aguardava, só mais um fado, ainda outro sem ter fim. Quando a janela tristemente se fechava, falava o povo e a cantar pedia assim. Portela, vem à janela. Oh, Portela, vem à janela. Que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Oh, Portela, vem à janela. Oh, Portela, vem à janela. Que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Quem o ouvia noite fora lá na aldeia, acompanhado à guitarra singular, era o silêncio bem atento e a plateia nem se lembrava dos minutos a passar. Quem lhe sentia a emoção e o calor em cada fado interpretado a sentimento, cada palavra tinha o peso e o fervor que penetrava docemente em cada peito. Oh, Portela, vem à janela.

Não se passa nada. Coitadinho. Enfim. Já tomaste uma chinesa? Não, italianas, francesinhas, então sim. Chinesas por acaso ainda não. Não, neste quase... caso, uma chinesa, ao menos para os madeirenses, é uma meia de leite. Mas pronto, ok. Ah, pois, isso por acaso também não. Então pronto. Por acaso também não. Vou tomar aqui depois da gravação do programa, até porque... E também não deves ter deitado nenhuma chinesa. Não. Neste caso, para os alentejanos, é uma galinha pequena, é pôr uma galinha pequena no choco. A chocar os ovos. Não tem nada a ver, mas pronto. Ok, deixem-nos lá de língua portuguesa. Ah, eu gosto disso, eu gosto desses regionalismos. Sabes que nós temos conversas aleatórias. Temos conversas aleatórias do qual se calhar até devias ter feito parte. À conta dos regionalismos. Porque falamos precisamente sobre esses regionalismos. Não sobre estes, mas sobre outros que encontramos por aí na Wikipédia e coisas do género. É bem, está bem. A partir de agora vou começar a chamar chinesa. Então não há aqui uma... Não há um bolo, uma espécie de... Não, aliás, há um bolo redondo com chocolate que se chama brasileiro. Aqui. Oh! É. E há a mulher, que é uma nata, um bocadinho maior que as natas habituais. E em vez de ser coberta com massa folhada, é coberta com bolacha. E chama-se nata brasileira. É verdade. Depois também temos aqui os napolitanos, temos os míticos bispos e os jesuítas, que são doces, já são bastante conhecidos. Como é que se chama o outro? Esse é que no cardeal é que ainda não fizeram nenhum bolo para ele, mas... Já agora, nenhum papa. Também não. Mas a gente... Não fizeram nenhum bolo que se chame Papa, porque a gente papa os outros bolos todos. Exatamente. por isso é que ainda não se lembraram. Mas pronto, gostei dessa da chinesa. Quando for à Madeira, já sei. Em vez de meia de leite, pede-se uma chinesa. Exatamente. Então, mas não é o Alberto Chanis único no que é lá chineses? Ai, não sei. É. Mas esse não se confessa, portanto. Esse é que disse há uns tempos que criticava os chineses, não sei o quê. E claro, houve lá para lá umas reações. Eu sei que estão aqui chineses, mas eu não sei que estejam, que eu também não os quero aqui. Portanto. Mas quem lhe disse a ele que os chineses o queriam também na China? Pois, ele na China não está, não é? Pois não. Mas há chineses que estão lá. Pronto, pois. Uhum. Sei. E pronto. Ora bem, hoje não tenho as informações para dar. As únicas informações que há para dar é que... Enfim, as informações que eram para dar na semana passada correram todas bem. Ou seja, okay. Estrearam a rotação máxima, o Na Pista e também o programa Conexão Central. Todos estes programas estrearam. Ah! É verdade, já agora posso dizer que estreia também amanhã. Às 14 horas, também na Veste, o programa Dance Play. Digamos que às 12 vai para o ar novamente o Rola Bandas e às 14 horas estreia o programa Dance Play. Assim acontece, são programas. Enfim, especialmente este Dance Play é um programa interessante porque, aborda a dance music de uma forma que nunca tinha abordado até aqui, em termos de conteúdos programáticos por nós exibidos. E pronto, o programa estreia amanhã com o DJ Doug Mix, que tem mixagens exclusivas. Portanto, matérias interessantes para conferirem amanhã, às 14 horas, amanhã, ontem, no caso. Nós estamos a gravar até ver à noite. Este mês foi... E já agora... Sim. Ah, foste. Agora estava. Não havia também o e-mail do 3 em ponto. Ah, pois é. Sinceramente, eu não o apontei. E nem sei pronto. Como é que lá é de ir ter, mas pronto, está bem. Eu ia criá-lo na altura do programa, mas não, depois não criei porque não foi para o ar, não tive essa, dei período a outras coisas, mas já estará então ativo na altura da exibição deste programa, domingo, dia 15. Um e-mail para o qual podem entrar, escrever para falar connosco. E-mail tão simplesmente como este: 3 em ponto, 3 número, 3 em ponto, arroba radioantenaweb.info. Podem enviar a vossa sugestão, podem enviar a vossa crítica, o vosso comentário. Nós respondemos com o nosso NIB também. Não vá, às vezes há quem queira fazer algum donativo. Estou a brincar. Eu tinha que dizer alguma coisa hoje que não tivesse jeito nenhum. Portanto, já estava a demorar muito tempo. Mas, não, mas agora a sério. Podem enviar as vossas mensagens, os vossos comentários, as vossas sugestões. Que, por certo, quer eu, quer a Adriana, daremos alguma resposta. Pronto, e... Enfim, participem do programa, falem connosco. 3 em ponto, arroba radioantenaweb.info. E pronto, é isso. E acho que não sei mais nada importante a dizer. Ontem estreou então Dance Play. Esperemos que os ouvintes gostem dessa edição. E estou a dizer isto com esta confiança porque o programa já cá está e já está no servidor, portanto. Mas pronto, esperemos que gostem da. Também do nosso 3 em ponto, como é claro. E já de seguida, agora às 4 da tarde, mais uma edição de Forró da Melhor com o Hermes Dias. Enfim, muitos motivos de interesse e muita programação para continuar a acompanhar aqui no Canal 1, ou no Canal 2, ou na Antena Best. E agora vamos falar das músicas, não é? Sim. Portanto, como música, digo... O número da música que estava anteriormente na lista ou não? Não. É a nossa número 5. É a nossa número 5, ok. Está bem. Temos o Tabu com A Mulher Gorda. E de seguida Vicente da Câmara com Moda das Tranças Pretas. Dizia eu na altura que esta música para mim não era fado. Qual? Mulher Gorda. Exatamente. E eu dizia que o Tabu era um grupo canadiano. Exatamente. E que eu dizia que não era no fado, mas disseste bem que se pode incluir no fado canção, que sim, pronto, dos efeitos que se pode incluir no e fado. E esta canção. Música é muito utilizada pelas tunas universitárias do nosso país. É verdade. Para elogiar, enfim, uma música dedicada a é muitas estudantes, com certeza. Dá para todas. Dá magras, para todas. Gordas, baixas, altas. Embora, pronto, ele só quer aquela. Pronto, é esquisito. Mas enfim, pronto, dá para todas. Especialmente a minha gorda, que é como se chama a música. Que nome, caralho. Música ao menos tem mais carnes para agarrar. Está bem. Eu já estou disparatado demais. Está bem, mas... Chamamos-me mulher gorda, uma música que não tão feio. Ao menos não somos como os brasileiros, põem nomes de frutas às mulheres. É mulher pera, maçã, mangaba, goiaba, marmelada, laçaí. Ao menos não damos nomes de frutas. Então, e o outro que era 1, 2, 3, Oliveira 4? Oh. A sério, havia uma pessoa com esse nome. 1, 2, 3 de Oliveira 4. A sério? Então deixa-me ver se estará para aqui enquanto falamos aqui com os nossos ouvintes. Se há aqui essa informação disponível. 1, 2, 3, Oliveira de Oliveira 4. Belo nome. Exatamente. Cá está. Está aqui muito giro. Mas este é português. António Manso, Pacífico de Oliveira. Ah, aliás, Pacífico de Oliveira... Sim, depois a outra. Sossegado António Melhorança. António Morrendo das Dores. Mas, pá, isto é para a ordem alfabética, já percebi. No outro dia, na televisão, uma rapariga que se chamava Severa Fezes. Pobre. E um homem que era, acho que era António Penetramoço, portanto, há sempre brincadeiras. A Xeropita Papazoni. Tá bem. Mas ele preferia ser Penetramoço do que Penetramuros. Pensa. Pois. Também é verdade. Eu já ouvi essa história da família de Penetra. Aeronauta Barata. Que era o nome? É o nome. Agrícola Beterraba Areia. Isto é tudo para si. Oh. E também há outra. Agrícola da Terra Fonseca. Sim, ótimo. É isso. Alce Barbuda. E o nome das terras, de algumas terras de Portugal, também são ótimas. Pois há algumas, a Venda das Raparigas. E não só, há uma que se chama Cemitério. Estás a ver? A viver no cemitério. Onde vives? Ah, no cemitério. Ou no Val do Inferno. Olha que bom. Ou no Val dos Mortos, também é ótimo. Ah, cada nome. Uhum. E havia uma qualquer coisa dos rotos. Pronto. Também é bom. Amor de Deus, Rosales Brasil. Este é o nome feminino. Eu percebi. Este que não vai. Eu vou dizer porque é assim que a pessoa se chama, portanto. António Buceta Agudinho. Ai, que mal. Vai, ao menos é António. É? Não tenho um nome assim tão mal quanto isso. Baruel de Itaparica, Boré Fomi de Tucubá. Bizarro Assada. Boa Ventura Torrada. Isto são nomes, isto são mesmo nomes reais, ou seja, nomes. Há uma coletânea de nomes estranhos. Bom Filho Persegonha. Brasil Washington Jr. Isto para todos os efeitos até nem é mau, até é giro. Olha, aqui está um nome que até se pode entender como engraçado, mas normal. Brígida Samora Mora. Pronto. Enfim. Carabino Tiro Certo. Ah, olha, este até é um nome invulgar, mas faz todo sentido. Carlos Alberto Santíssimo Sacramento. Céu Azul do Sol Poente. Chevrolet da Silva Ford. Muito bom. Sincero do Nascimento. Mas sincero com C. Sincero do Nascimento. Colapso Cardíaco da Silva. Quem é que vamos? Esse coitado não pode ir ao hospital. Pois não. Comigo é 9 na garrucha trouxada. Quem é que põe estes nomes? João Cara de José. O João Cólica. Mas aonde estavam estes pais quando deram o nome aos filhos? Estavam com a cabeça aonde? Podem-me dizer. Pois não sei. Olha, mas já que falas em cabeça não sei onde, João pensa bem. João Pinto Molhadinho. Ai, ai. José Machuca. José Maria Guardanapo. Ai, da terra engraçada, a Venda da Gaita. Também há a Venda da Gaita. Marciano Verdinho das Antenas Longas. Giro. Mas aí, perto, Marco Canavês, há as Aliviadas. Ou melhor, há a Aliviada. Pronto. Em Paredes de Coura há uma terra chamada Angústias. Porque será? Que giro, não sabia disso. Uhum. E tomar uma terra chamada Bexiga. Que ótimo. É mais cá para baixo, faz sentido. Sim, sim. Cá para cima são as cabeceiras, a cabeceira de Basto, cabeceiras de... como é que se chama a outra? De Basto e a outra também. Olha, fugiu. Paciência. Em Gondomar há a bicha. Pronto. E em Santo Tirso em Santo Tirso o bicho. Pronto. Ah, bom. Esquece. Ah, bem. Eu estava aqui a pensar onde é que... cabeceiras de Basto... cabeceiras não sei de onde. Mas há... E em Marvão há os cabeçudos. Pronto. Faz sentido. Também é que... também é que... a norte. É. Faz sentido. Cabeça cá para cima. Bexiga mais lá para baixo. Exato. Em Ponte de Lima há uma que eu não posso dizer que é uma asneira começada por C. Ah, é? Há uma terra que eu... começada por C e acabada em O. Pois, é. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis letrinhas. Que é uma asneira muito grande. São sete letras, ou seis? Não, são seis. Três, quatro, cinco, seis, são seis. Ah, então não sei. É, deve ser. Também... e pensei que fossem sete. Seis. Ah, bem. Pronto. Pronto. E a Santíssima, para contrariar, tem a mesma terra, só que no plural. Santíssima arrepia. Pronto. Maria Tributina, prostituta caterva. Ah, boa. Pronto. E olha, André, tem uma terra que todos gostariam de viver. A cana porca. Pronto. Ai, meu Deus. Pô, pena. Primavera, verão, outono e inverno. É sério. Na Maia, há a campa de preto. Pronto. Produto do amor conjugal de Marixá e Maribel. Oh, olha esse. Vai direto ao assunto. Pois, pelo menos faz sentido. Exato. A menos que o pai não seja esse. Pois... ah, pronto. Rita Marciana Arroteia. Oh, merda. E há uma terra aqui de onde? Deixa eu ver. De Abrantes, que é o casal da água de todo o ano. Fora. Que grande nome. Oh. Rolando de escada abaixo. Sansão Vagina. Onde é que os pais estavam com a cabeça quando deram esses nomes? Segundo Avelino Peito. Simples, este já tinha ouvido falar, que é um nome muito conhecido. Simplício Simplório, da Simplicidade Simples. Meu Deus. Em Belmonte há a Catraia do Buraco. Agora, resta saber qual o buraco. Pois. Olha, por falar nisso, última delícia do casal Carvalho. Será? Não sei. Para ter outro filho. Aqui, podem. Aqui está o famoso nome 1, 2, 3 de Oliveira 4. Em Lausanne ao Chiqueiro. Pronto. Vicente mais ou menos de Souza. Então é Souza ou não é Souza? Mais ou menos. Vitimado José de Araújo. Vitor Hugo toca gaita. Há várias terras chamadas Coito. Pois. Em Vila da Praia da Vitória há uma terra chamada Coxo. As irmãs Xerox autenticada e fotocópia. São três nomes de família. E o duplicado não existe? Não, mas existem os irmãos epílogo, verso, estrofe, poesia e pessoína. Ai. As irmãs de Fontina e Finadina. As irmãs. Ah, ou seja, isto não é nomes de família, isto é nomes mesmo de. São famílias inteiras que têm nomes destes. As irmãs Dia Linda e Noite Linda. Em Alcoutinho, ao deserto. Irmão Chico é o esgaravatador. Está bem, está interessante. Ao focinho do cão, e ao estrela. E garanhão em ponto da barca. Tem que ter cuidado. Aos hospícios em Azeitão. Opa! E o imaginário nas Caldas da Rainha. Há uma caldas. Tinha que haver o imaginário. Há uma família no Brasil que se chama Cachorroski. Cachorroski, verdade, é cachorro. Não. Em Osmir há uma Olavada, Bela Terra. Nas cabeceiras de Vasto há a Máquina. Pronto. Mata-Mouros na Vila de Bispo. É giro. Mata porcas em Lagos e em Monchique. Eu não queria ser uma porca. Adolfo Hitler de Oliveira. Creve. Ui! Em aviso ao Monte dos Tesos. Tesos porquê? Porque não tenho dinheiro ou por outro motivo? Pois, não sei. Olha, sei que no Brasil há um Elvis Presley da Silva. Opa! Ele só mesmo não morreu! Pois ah, e há um. Qual está vivo, já viste? E há um Eric Clapton. Assim, não é Eric Clapton, é Eric Clapton. Da Silva também. Ah! Michael Jackson. Maicon, estás a ver Maicon? M-A-I-C-O-M. Maicon Jackson de Oliveira. Em Vila Verde há o passado. Pronto. Resta me saber onde é que está o presente e o futuro. Eu estou aqui, gira. Pedaço mal em Vila Nova de quem? Dorei. Ui. Pés escaldados e arganil. Se fores a caminha, podes ir visitar a pobreza, que há lá uma terra chamada assim. Pronto. No Porto Santo e nas Lajes das Flores há uma terra chamada Ponta. Era aquilo que tem pontas, não é? Pois, por isso. Em Ponte Lima há porca. Deve haver muitas. É bem. Isto há assim nomes. Também há aí uma. Em Lagoa há a Presa dos Mouros. Também. Sabes como é que se chamava? Havia um. Aliás, elas até são muito, muito conhecidas. Que eram as Minas da Panasqueira. Uhum. Eu não me pergunto quem é que lá trabalhávamos. É Eva Longo ao Punhete. E o Purgatório é a Albufeira. Muito bom. Mas pronto, mas se queres quartos, vais a Vila Verde. Pronto, também dá. Sempre se arranjar alguma coisa. Cabeceiras de basto e alto na boca. Mas ainda podes ir à guarda e visitares a Quinta da Comichão. Pronto. Mas ainda podes ir visitar a Quinta do Himalaia no Barreiro. E o Rabo do Porco, a Penela. Pronto. Também há o Rabo de Peixe. Rabo de Peixe. E Rato de Barcelos. E Vila Nova de Famalicão. É bem. E pronto, mas se quiseres, vais a Vila Nova de Cerveira visitar a Gatoeira. Pronto. Eu acho... acho que sim. Olha, há aqui um exemplo que eles também dão, que é o casal, ele chamava-se Roberto Grosso e ela chamava-se Patrícia Pinto. Problema, quando eles casaram, ela ficou com o nome de casada, Patrícia Pinto Grosso. Ora, isto no Brasil é... Enfim. E se fores a Ponte Lima, podes ir ao Rego do Azar, tem cuidado. Aí é que eu não vou. Mas também podes ir ao Rio Seco dos Marmelos, em Ferreira do Alentejo. Ou então ao Senhor do Alívio, em Bahia. À Senhora do Alívio. Ao Sítio das Solteiras, em Tavira. Então vais a Lousa à Terra da Gaja. Mas se gaja. Terra da Gaja. Qual delas? Onde é que mora o irmão? Na Terra da Gaja. Já agora, já que falamos em Terras da Gaja e não sei o quê. Uma moça da família Rego casou-se com um rapaz cujo sobrenome da família era Barbudo. Ui. Rego Barbudo. Mas se quiseres, vais à Oliveira das Mães e visitas traseiros. Pronto. Mas podes visitar Vacas Louras, na Castanheira de Pera. Vacas Louras? Olha, aqui perto de mim, em Vagos. Vaginha? Oh, meu Deus do céu. Isto é para enganar, não? Mas há mais que uma terra chamada... Ah, mas é Varginha. Acho que é em Braga. Bem, ir ao Moldover visitar o Val da Rata. Sem comentários, é melhor. E o Val de Mortos em Beja. A Venda da Porca. Extremoz. Mas também há a Venda das Pucas em Mafra, que eu estava a ficar a chorar. Muito bom, muito bom. Isto há a venda para todos os gostos. Ah, então isso. A Venda das Raparigas, como já se sabia. Exatamente. A Venda dos Pretos. Isto é em Leiria. Interessante. Muito bom. Há a Vila Nova do Coito em Santarém. Para haver uma Vila Nova, deve haver uma Vila Velha. Pois. E há o Vilar dos Prazeres em Orém. E há a Vinha da Desgraça em Cruz. Resta saber o porquê. Olha, diz aqui também, já que falamos estes nomes, na cidade de Mogi das Cruzes, uma das maiores colónias japonesas no Brasil, um casamento entre duas famílias tradicionais acabou por se tornar um motivo de piada. A rapariga chamava-se Mitiko Kudo e o noivo dela chamava-se Jorge Endo. Na euforia do casamento, esqueceram-se que o nome que seria adotado pela futura senhora... Senhora Endo trazia futuros sabores para a mesma. já que o nome dela acabou por ficar Mítico Kudo Endo. Mítico Kudo Endo. Muito bom. E também há violência em parede escura. Por acaso há. Mas não é sempre parede escura, é em muitos sítios. Enfim, isto tudo para dizer que temos duas músicas para ouvir, não é? Sim. Andamos aqui a divagar. Pronto. Também é preciso. Então vamos lá. Vamos ficar com estas duas musiquinhas. Ah, e pronto. Se quiserem todos ir visitar a Condeixa ao Beiço, ótimo. Pronto. Acho que sim. O que é que eu te dizia também? Ah, porque falta falar da música do Vicente da Câmara. Sim. Vamos lá. Voltar ao trabalho. Estou bastante estranho. Portanto, Vicente da Câmara. Com a moda das tranças pretas. O Vicente da Câmara nasceu num berço aristocrático. É um progressista do fado castiço. E a família é uma família de fadistas muito conceituada. Uhum. É bem. É os Câmaras e os Câmaras Pereiras. Exatamente. E este é só Vicente da Câmara, não é? Este é só Vicente da Câmara. Pronto. O outro é... o outro, o Nuno da Câmara Pereira, e há mais outros assim. O Freierman da Câmara também acho que é da Câmara Pereira. Não, acho que o Freierman da Câmara é mesmo só da Câmara. Pronto. Agora só resta saber de qual. Sim. Provavelmente do Alentejo, não é? Porque eles são... devem ser... acho que são uma família de alentejanos. Portanto... Pronto. É bem. Também há aqui um que ainda é, que é o Luís Filipe da Câmara. Não conheces? Não. Isso já não, já não sei nada. É o Menezes, é o Luís Filipe da, é o Luís Filipe da Câmara de Gaia. Eu tinha que ser mais uma coisa sem jeito nenhum. Estava a dizer poucas por minuto, portanto. Ah, enfim, é isto. Bom, então vamos despedir-nos, que isto, o programa isto hoje já vai para... muito pois, tempo. Andámos aqui com os nomes das terras e das pessoas e pronto, e distraímos um bocadinho. Mas lá, também lá. O que é a vida sem distração, não é? Exatamente. O que é a vida sem distração? Então, vamos lá, distraímos um bocadinho. Exato. Com estas duas músicas. Os nossos ouvintes merecem que o nosso programa seja assim, um programa diferente de todos os outros, não seja tão monótono, tão melancólico. Portanto, já de melancolia já basta a nossa vida, os nossos problemas. Queremos é que se distraiam, se abstenham disso. Bem? Eu acho que quem tem nomes destes ou vive em terras como estas, não tem problemas. Pois... Especialmente os homens que moram na Terra da Gaja. Ah, sim, sim. Ou que vivem nas ratoeiras, ou no cemitério, ou no pois... purgatório. Ou na Venda das Pulgas, também. Pois, também é... Enfim, é bem. Então vamos lá ficar com estas duas musiquinhas. O Estabu com a Mulher Gorda e o Vicente da Câmara Pereira, Vicente da Câmara com a moda das tranças pretas, que possivelmente eram usadas pela mesma Mulher Gorda que foi a vítima desta música. E nós aqui nos despedimos hoje. Até uma próxima. Bem, vocês participem, escrevam, passem trilha por uma linha. Portanto, abram o vosso coração aqui aos vossos locutores preferidos. E já agora o vosso e-mail para nos escreverem também, não é? Sim, também. É importante, é importante. Isto só por telepatia não vai lá, a gente... Não, não, não. Ainda não chegámos a esse ponto. Ainda não temos satélite. Portanto, escrevam-nos, mandem as vossas opiniões, falem de nós, mal ou bem, não interessa, nós aceitamos as vossas críticas, para nós as críticas são sempre construtivas, e é uma maneira de nos ajudar a melhorar o nosso programa, a conseguir levá-lo para a frente e também a melhorarmos a nós próprios a fazer o programa. Principalmente eu falo para mim porque sou novata nisto, então ainda estou a aprender, ainda sou um bebezinho a gatinhar, o Carlos sabe bem disso. Portanto, eu tenho-me aberto, entre aspas, aos pouquinhos durante estes programas que estou aqui com ele. Portanto, eu gostaria da vossa opinião para saber qual caminho eu devo trilhar. Vocês gostariam que eu trilhasse, para me ajudarem também. Pronto, e estou rindo. Ok, Carlos, o que é que se passa? Nada, eu depois em off digo-te. Ai, não. Pronto, já meti o pé na porta. Ok, não há problemas, Deus. Já vou receber uma reprimenda daqui do meu colega, mas eu aguento. Reprimenda, atenção. Não me entendam mal. Raças cabeças as vossas. Pronto, ok. É melhor eu calar, porque já me perdi na conversa. Desculpa. Tchauzinho. Até o próximo domingo. Estavas a falar de, pronto, de realmente de participarem. Sim. E pronto, estamos melhores. Eu sei. Eu novato não sou, já passei a fase de novilho, mas ainda lá estou, ainda tenho pouca experiência. Pronto. Depois de novilho, vou passar à fase de novinho. Pronto. E só depois é que. Só se eu depois me restabelecer é que passo para a fase de na água. Até lá ainda sou novilho, depois ainda passo para o vinho. Uhum. Vou ser novinho. Pronto. Mas diz-me uma coisa, qual vinho? Vinho do Porto, vinho tinto, vinho branco, vinho verde, rosé? Sei lá, vinho verde, acho que é. Vinho do Porto não gosto, que é do Porto. Espumante? Vinho verde. Eu gosto mais de vinho. Okay. Verde é a esperança. É... Tu só bebe daquilo e fica com uma esperança tão grande. Oh! É. Há quem tenha a esperança de não conseguir chegar até ao carro. Há quem tenha a esperança de... Olha, espero que consiga me levantar daqui. Dá muita esperança. Olha, pois eu nem cheiro de nenhum, portanto... Eu também sou anti-álcool, portanto estamos em sintonia. Pronto. E é isso. Então despedimos, não é? É. Acho que os nossos ouvintes ficam embriagados. Até para a semana. Até para a semana. Para a semana, convém que chegue mais cedo, porque vai ser o Dia Internacional Sem Carros, portanto vão ter que vir a pé para nos escutar e vai demorar um bocadinho mais. Tem que vir um bocadinho mais cedo. Mas pronto, cá estamos nós para o, dia, para o próximo dia 22 de setembro. Para já, fico estas duas musiquinhas. Sim. São elas, digo eu, uma e tu outra. Tabu, A Mulher Gorda e... Vicente da Câmara com a Moda das Tranças Pretas. Ótimo. Então, até para a semana. Até para a semana, tchau. Tchau. Mulher gorda, ai a mim não me convém. Eu não quero andar na rua com as penhas de ninguém. E mulher magra, ai a mim não me convém. Eu não quero andar na rua com o esqueleto de ninguém. Ai, ai, ai, ai, eu gosto dessa mulher. Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser. Ai, ai, ai, ai, eu gosto dessa mulher. Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser. Mulher alta, ai a mim não me convém. Eu não quero andar na rua com escadote de ninguém. Mulher baixa, ai a mim não me convém.